é para adorar o Senhor. Abençoado. Nós viemos te adorar, Jesus. Nós viemos te exaltar, Senhor. Tu és a nossa razão de viver. Tu és a nossa felicidade. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa força. Vai, vai, vai, vai, vai. Ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. É minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, tudo. Diz, minha força, minha rocha, meu escudo. Cadê as suas mãos? Vai. Minha força, minha rocha. Ele é meu tudo, tudo. Minha força, minha rocha, meu escudo. Vai. Ele é a luz do mundo, Jesus de Nazaré. É o Cordeiro de Deus, consumador da fé. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, meu Salvador. É quem está na sala. Vai. Meu tudo, tudo. Diz. Minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, tudo. Cadê a mão do povo de Deus aí? Cadê a mão do povo de Deus? Lá em cima, assim, ó. Ele é meu tudo, tudo, tudo. É minha força, minha rocha. Ele é meu tudo, tudo. Minha força, minha rocha. Escuta aí, ó. E Daniel, ele salvou da cova dos leões. E José, governador de multidões. Bartimeu era um cego e enxergou. Jesus Cristo, Lázaro, ressuscitou. Vai! Tudo. Minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. É minha força, minha rocha. Cadê você? Vai, vai. Minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo, tudo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós viemos te adorar, Jesus. Nós viemos te exaltar. Ah, Senhor, tu és o motivo da nossa alegria. Nos alegramos em ti, na tua presença, na tua força. Aleluia! Ei! Pra guerrear, eu entro em consagração. Me fortaleço com jejum e oração. O inimigo, ele coloca pra correr. E a vitória. Aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo. Minha força, minha rocha, vai, vai, vai, vai aí, ó. Hey! Minha força, minha rocha, ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. É minha força, minha rocha. Escuta agora, ó. Na tua vida a promessa dele vai se cumprir. E pela fé já sinto o Espírito Santo aqui. Pra receber você só tem que acreditar. Levanta tua mão. Seja abençoado em nome de Jesus. É tudo, tudo. Minha força, minha rocha, meu escudo. Ele é meu tudo. Minha força, minha rocha, meu escudo. Vai, vai, vai, vai. Minha força, minha rocha. Ele é meu tudo, tudo, tudo. Vem, Batalheira. Te adorar, meu Jesus. Faz a nossa força. Faz a nossa razão de viver, Jesus. Faz o motivo da nossa alegria, do nosso louvor. Essas são nossas canções, Senhor. Ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Vai. Ele é meu. Olha só, todo mundo com a mão levantada, ó. Todo mundo com a mão levantada aí, ó. Ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo. É minha. Vai, ele é meu tudo. Só os homens e as mulheres vão bater palma assim, ó. Meu tudo, só os homens estão cantando agora. É minha força, é minha rocha. Eu quero ouvir os homens cantando e as mulheres na palma da mão. Mas tá bonito aí? Vai, ele é meu tudo. É minha força, minha. Eu vou mostrar pra vocês que as mulheres cantam muito mais forte que os homens agora. Muda aí, muda aí, muda aí. Os homens na palma, ele é meu tudo. Minha força, minha. Aleluia! Meu tudo, tudo. Minha força, minha rocha. Ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Ele é meu tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Minha força, minha rocha, meu escudo. Você pode levantar as duas mãos e aplaudir ao Senhor Jesus neste lugar. Aleluia!